É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Esse foi o pedido do Tony Marques, que ele pediu no programa anterior. Aí não tinha não tínhamos a música à disposição, mas hoje, como eu prometi no programa anterior, aí está Sete Vidas com a Pitty. Com certeza, como eu disse, ouvinte, no programa legal é prioridade. Então, com certeza estarei sempre atendendo o seu pedido aqui nesse programa legal. Aí foi sucesso para o Tony Marques e para todos os graduando Estácio Nova Friburgo. E vamos seguindo em frente com esse programa legal, a sua companhia na universidade. Com esse, quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. É bem aquela que planejei.

porta de entrada da cidade e principal rota no trajeto das pessoas que se deslocam do subúrbio e Baixada Fluminense para o centro e zona sul, voltou a ser ponto estratégico para ações de quadrilhas organizadas. População de rua que está dominando no local e de camelôs irregulares que tentam vender as suas mercadorias, tomando o espaço dos pedestres nas calçadas. Suspeita de levar grávida para fazer aborto se entrega no Rio. Vanusa Vaz Baldassini se apresentou na 35ª DP de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira. Ela é suspeita de ser a motorista que levou a grávida Jandira dos Santos Cruz para uma clínica clandestina de aborto no último mês de agosto. Desde então, a jovem de 27 anos está desaparecida. As informações são da assessoria de imprensa da Polícia Civil. Acordo suspende greve de 48 horas nos postos do Rio. A greve de 48 horas convocada para hoje, dia 16, e amanhã, dia 17, pelo Sindicato dos Trabalhadores Portuários dos Portos do Estado do Rio de Janeiro, foi suspensa depois de um acordo acertado com a Companhia Docas do Rio de Janeiro na noite da última sexta-feira, dia 12, em Brasília. A reunião teve a participação do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, o DEST, do Ministério do Planejamento e da Secretaria Nacional dos Portos. Procurada, a Companhia Docas confirmou que o acordo foi firmado na última sexta-feira. Notícias sobre economia. Setor de serviços tem alta de 4,6% na receita nominal. A receita nominal do setor de serviços cresceu 4,6% em julho deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a pesquisa mensal de serviços, divulgada hoje, dia 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa é a menor alta desde o início da série histórica em janeiro de 2012. O indicador acumula altas de 7% no ano e 7,6% no período de 12 meses. Os principais setores que sustentaram a alta em julho foram os serviços profissionais, administrativos e complementares, equiparado a 7%, e os de transportes, serviços de auxiliares dos transportes e correios, 4,6%. Ambos responderam por um terço da alta de 4,6%. Alta da gasolina. Gasolina em alta e entre safra da carne pressiona a inflação semanal. O índice de preços ao consumidor semanal IPCS ganhou força na segunda prévia de setembro com alta de 0,39%, ante 0,21% na apuração passada. Foram constatadas elevações de preços em todos os 8 grupos pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com a nota técnica da FGV, a principal pressão inflacionária partiu do grupo transportes, que subiu de 0,3% corrijo, 0,03% para 0,28%, puxado pela variação de preços da gasolina, de menos 0,31% para 0,46%. O orçamento das famílias ficou mais comprometido neste período também por causa do avanço de 0,43% ante 0,29% no grupo alimentação. Entre os itens destaque para as carnes bovina de 1,08% para 1,91%. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. A hora certa para você nesse exato momento, 7 horas mais 27 minutos. Não se perca pela hora. As principais notícias em primeira mão do seu time e do seu esporte preferido. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos de notícias do seu esporte preferido. Primeira notícia do dia. Ronaldinho ri de frase racista de político mexicano. O jogador fez primeiro treinamento com a equipe do Querétaro. Ronaldinho Gaúcho parece não ter se preocupado com as frases racistas do político mexicano Manuel Travenho. O político o chamou de macaco, mas o jogador riu com os companheiros quando o questionaram sobre o assunto. Hoje, dia 16, foi a primeira vez que Ronaldinho fez um treinamento no time mexicano. Já o clube afirmou que a demissão de Travenho do cargo de secretário do Desenvolvimento Social não é suficiente e pediu para que haja uma maior punição para o político. Um pré-comentário meu, essa forma de ofensa nos esportes já está virando mania, não é mesmo? Depois daquela situação do jogador brasileiro, agora o outro lá mexicano jogando para cima de um jogador brasileiro também. Vai vendo aonde vai parar essa situação, não é mesmo? E vamos à segunda notícia do dia. Rio 2016, ingressos da Olimpíada vão de R$ 40 a R$ 4.600. O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro anunciou nesta terça-feira o preço dos ingressos dos eventos, que ocorrem na capital fluminense entre 5 e 21 de agosto de 2016. Os valores são classificados em até 5 categorias e que mudam de acordo com a fase de cada competição. O evento de ingresso mais caro é a cerimônia de abertura, que ocorre no Maracanã no dia 5. O valor da categoria A é de R$ 4.600, mas o preço mais em conta sai por R$ 200. Já a festa de encerramento vai entre R$ 200 a R$ 3.000. Já a entrada mais barata da Olimpíada é de R$ 40,00, valor pedido por bilhetes para competições como maratona, a marcha atlética, a canoagem, velocidade, o ciclismo e o mountain bike. Atacante Nilmar acerta com o Internacional. Após um mês de negociação, Inter e Nilmar chegaram a um acordo e o atacante é o novo reforço colorado. A reunião que deu desfecho ao imbróglio aconteceu na manhã desta terça-feira em um hotel na zona norte de Porto Alegre e durou aproximadamente 3 horas. Participaram os dirigentes do Inter, o atacante e o seu polêmico empresário Orlando da Hora.

É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos seguindo de oportunidades aqui no programa Legal. Oportunidades de emprego hoje. Para você ouvinte que vai ouvir nas redes sociais e para você, Estácio, também que se interessar por uma das vagas aqui anunciada. Vagas de hoje: empacotador, fisioterapeuta, marteleiros, atendente, inspetor de sinistro externo, jovem aprendiz, assistente acadêmico, aprendiz de auxiliar de mecânica automotiva diesel, padeiro profissional, telefonista, líder administrativo, mais uma vaga, e também para atendente. Essas vagas estão disponíveis para São Pedro da Serra, Nova Friburgo e alguns municípios da região, como Cachoeiras de Macacu e outros municípios arredores. Para você disputar uma dessas vagas, é só você entrar lá no indeed.com.br, cadastrar ou atualizar o seu currículo e candidatar-se a uma dessas oportunidades. E para você que é graduando e está em Nova Friburgo, é só procurar o E3, ali a Amanda do E3, a qual estará encaminhando você a uma oportunidade de estágio ou emprego para você. Então essas foram as oportunidades, e com certeza, não deixando de anunciar, o portal para os graduando Estácio Nova Friburgo. É vagasestacio.com.br, você cadastra e atualiza o seu currículo, ou atualiza o seu currículo e também disputa uma das vagas de estágio que melhor se enquadra ao seu perfil de graduação, de acordo com o seu curso aqui na Estácio Nova Friburgo. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos de sucesso mandar aí para a Gleice Paz, para a Brenda, para também o pessoal que me substituiu aqui na última semana, né? Adorei ouvir o programa, tava bom, tava demais, né? Um pouco engraçado e também, por incrível que pareça, o pessoal mostrou que não é simplesmente aparência, mas é amizade de verdade. Então, muito obrigado aí, de todo o coração, vai para Renan Brites, para Paula Bueno, para Carol Camacho e também aí para Vitória França, para Paula Bueno, para José Lopes, para todos vocês aí, graduando Estácio Nova Friburgo, o pessoal de comunicação social, publicidade, propaganda e jornalismo. Muito obrigado aos amigos que, na minha ausência, me ajudaram, com certeza, e sempre, com certeza, esse grande amigo de todos fica muito honrado e agradecido. Então aí vai especialmente para vocês, também para o amigo Rafael Seabra, também para o amigo Rafael Brito, também para Jefferson Alves, para Thaís, para Gustavo Vidal e também para Vinícius Gastin. Vai aí esses sucessos aqui no programa Legal para vocês. Vamos de sucesso. Fácil, parece que foi ensaiado. E eu acho que eu gosto mesmo.

no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais ditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação de fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprenda e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, arguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Escolha os melhores caminhos para construir melhor o seu futuro através da educação. Dicas, informações e orientações básicas. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Você que vai ouvir o programa legal nas redes sociais, você ainda não é graduando Estácio Nova Friburgo, mas tem a vontade de fazer parte dessa equipe de vencedores? Então, agora você pode. A Estácio Nova Friburgo oferece para você as mais diversas graduações presenciais, semipresenciais e à distância. Os cursos de jornalismo, publicidade, propaganda, enfermagem, farmácia, educação física, direito, administração, entre outros cursos de graduação e aqui na Estácio Nova Friburgo, seja presencial, semipresencial ou à distância. Maiores informações pelo portal estácio.br ou pelo telefone prefixo 22-2525-1500. Estácio Nova Friburgo, investindo no seu futuro junto com você. Tudo o que você não sabe, tem dúvidas? O programa legal vai ajudar você e a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. A pergunta de hoje foi: quando começou a televisão no Brasil? E a resposta, como curiosidade no Você Sabia de hoje, é: a televisão no Brasil começou em 18 de setembro de 1950, trazida por Assis Chateaubriand, que fundou o primeiro canal de televisão no país, a TV Tupi. Desde então, a televisão cresceu no país e hoje representa um fator importante na cultura popular moderna da sociedade brasileira. A TV digital no Brasil teve início às 20 horas e 30 minutos do dia 2 de dezembro de 2007, inicialmente na cidade de São Paulo, pelo padrão SBTVD, Sistema Brasileiro de Televisão Digital, o mais completo e avançado do mundo, tendo por teste inicial as emissoras Rede Globo de Televisão e Rede TV, a qual na Rede TV, na TV Globo foi no programa Fantástico e na Rede TV foi pelo programa Pânico, que nos dias de hoje está na TV Bandeirante. O início da TV brasileira teve grandes nomes como Hebe Camargo e também como Silvio Santos, entre outros. O Silvio Santos como principal fundador do SBT e também a Rede Record, que foi comprada pelo Edir Macedo da Igreja Universal, e também entre outras emissoras que veio surgindo pelas décadas adiante, vindo assim o surgimento da primeira emissora de jornalismo aberto, que foi a Record News, a primeira emissora de TV em TV aberta. Também, além de outros nomes como Xuxa e Eliana, para garantir a diversão da criançada na TV brasileira, entre SBT e Rede Globo de televisão. Esse era o Você Sabia de hoje, tirando mais essa curiosidade especialmente para você. Estação. A rádio que pisa. As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Com certeza as piadas já começaram meio assim, mas vamos lá. Piada do dia. Primeira piada do dia. Rapidamente aqui. Primeira piada do dia. O que fala o livro de matemática para o livro de história? Resposta: não me venha com história que eu já estou cheio de problema. Segunda do dia. Um oficial iraquiano chama os 8 sósias do Saddam e diz: tenho boas e más notícias. A boa notícia é que Saddam está vivo. Todos os sósias comemoram. Aí ele vai e diz: a má notícia é que ele perdeu um braço. Segunda do dia. Se você está se sentindo sozinho, abandonado, achando que ninguém liga para você, atrase um pagamento. Mais uma piada do dia. Dois amigos conversam sobre as maravilhas do Oriente. Um deles diz: quando completei 25 anos de casado, levei a minha mulher ao Japão. O outro diz: não diga. E o que pensa em fazer quando completar 50 anos? E ele responde: volto lá para buscá-la. Mais uma piada do dia. A mulher comenta com o marido: querido, hoje o relógio caiu da parede da sala e por pouco não bateu na cabeça da mamãe. E ele responde: maldito relógio, sempre atrasado. Última do dia. O garoto apanhou da vizinha e a mãe furiosa foi tomar satisfação e perguntou: por que a senhora bateu no meu filho? E ela responde: ele foi mal educado e me chamou de gorda. E a mãe pergunta: e a senhora acha que vai emagrecer batendo nele? Estação, a rádio que destrói. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. E essas foram as piadas do dia para você aqui no programa legal de hoje. E vamos de previsão do tempo rapidamente com você. Previsão do tempo. Previsão do tempo hoje é fonte Climatempo. Cordeiro, essa terça-feira foi de sol e aumento de nuvens. De manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 16, máxima de 32. Na quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 18, máxima de 27. Na quinta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 17, máxima de 31. Na sexta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 19, máxima de 30. No sábado será de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 18, máxima de 34. Em Cantagalo, a terça-feira foi de sol e aumentos de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 17, máxima de 33. Na quarta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 19, máxima de 28. Na quinta-feira, será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 18, máxima de 32. Na sexta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 20, máxima de 31. Sábado, será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 19, máxima de 35. Cardoso Moreira, essa terça-feira foi de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20, máxima de 34. Na quarta-feira, será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 20, máxima de 27. Na quinta-feira, será de sol com, com algumas nuvens. Não chove, mínima de 20, máxima de 30. Na sexta-feira será de sol com algumas nuvens. Não chove, mínima de 20, máxima de 33. E no sábado será de sol e aumento de nuvens. De manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21, máxima de 36. Em Nova Friburgo, essa terça-feira foi de sol com algumas nuvens durante o dia. Períodos de céu nublado com nuvem, com chuva a qualquer hora, mínima de 13, máxima de 25. Na quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora, mínima de 12, máxima de 18. Na quinta-feira será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 11, máxima de 23. Na sexta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 13, máxima de 24. No sábado será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 15, máxima de 26. Em Cachoeiras Macacu, a terça-feira foi de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20, máxima de 30. Na quarta-feira será de sol com nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens, mínima de 18, máxima de 30. Na quinta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 17, máxima de 30. E na sexta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 20, máxima de 32. No sábado será de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21, máxima de 30. Essa foi a previsão do tempo de Nova Friburgo e toda a região para você. Fala aí, Bin Laden. Rádio Estação. É isso aí, meu amigo e amigo ouvinte. Só tem que ter cuidado para não explodir tudo, né? Mas com certeza vamos ser quieto com esse programa legal. Aqui, meu amigo e minha amiga ouvinte, você ouviu, com certeza, né? No último bloco, foi Temporal e Máscara e também Equalize com Pitch. Esses foram os sucessos de hoje do programa legal, a sua companhia na universidade. E vamos chegando aí a mais um término desse programa de hoje. E os destaques de hoje, rapidamente, o destaque foi Dom Orani sofreu assalto à mão armada ao deixar residência no Sumaré. Esse foi o destaque do dia. Confronto entre Sem Teto e PM paralisa centro de São Paulo, 70 são detidos. E também cão salta de paraquedas a mais de 3.950 metros de altitude nos Estados Unidos da América. E também hoje o tema aborto em pauta, presidenciáveis, fazem terceiro debate hoje à noite. Fonte Portal G1, diretamente para o blog oficial do programa legal. Esses foram os destaques do dia aqui no programa legal para você. E encerrando mais esse programa legal, já deixando saudades até a próxima edição. Mais uma vez, obrigado a todos amigos que ouviram atentamente a esse programa legal e também ao pessoal que me substituiu aqui na última quinta-feira. Muito obrigado mesmo, um forte abraço, por Deus estou aqui vivo. Com certeza foi como se eu tivesse visto a morte de frente, mas Deus não permitiu isso. E se Deus quiser, e com certeza Ele quer, estarei na próxima edição aqui junto com você. Até breve e um forte abraço desse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, me despedindo desse programa legal, a sua companhia na universidade. Um forte abraço, tchau e agora fui! Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve, o verdadeiro vencedor